zero. Divididos pelo credo, ao inferno, comendo o resto. Sem teto, sem afeto. Consequência do sistema que não honra o mérito. Zero de crédito, só inquérito. Vários irmãos histéricos, cortando ferro. Ferro, não sei quem tá errado, não sei quem que tá certo. Minha quantidade de QI tá positiva no cérebro. Vejo todos quietos, tapados, sinto cegos. No confronto direto, indo pro cemitério. Sem sucesso, sem progresso, sem acesso. Sempre no zero, sempre na estaca. Zero, zero, zero. Estaca, zero. Estaca, zero. Filho, cunhada, neto, não sofra pro crédito. Vamos abalar império, novos versos complexos. Com muito mais adeptos, hip hop não é supérfluo. Zé do armamento bélico, inteligência eu considero. Não aperto nem desaperto. Maldade virou comércio, tipo areia no deserto. Do zero começa o século, a luta beneficia os nossos netos. Zero, zero, zero. Estaca, zero. Estaca, zero. Estaca, zero, zero, zero. Estaca, zero. Estaca, zero. Estaca, zero, zero, zero. Estaca, zero. Alicerce, velho. Tem um grande projeto para o próximo século. É hora do reverso. O recomeço tem que ser certo. Mesmo que o recomeço for do zero, fique esperto. O objetivo global é perverso. O que me deixa perplexo é a banalização da violência, da miséria e do sexo. Fique longe dos otários, que será benéfico. Se liga no som e no que vai dizer em novos versos. Não atravesso. Nem tenho a intenção de ser o mais esperto. Armagedon e estéreo para ativar o seu cérebro. Aí, sangue bom, esse é o som. Sopa patrão, Armagedon. O verdadeiro homem é aquele que vem do zero. Estaca zero, pode dar doido ao cero. Com muito respeito, chega de gelo. Aí, ladrão, submissão jamais. Porque é o seguinte, só é cachorro. Estaca zero, estaca zero, estaca zero, zero, zero. Estaca zero, estaca zero, estaca zero, zero, zero. Estaca zero.